Salve, senhor Josta Mato. Salve, senhor Josta Mato. Salve, senhor Josta Mato. Vamos cantar uma curima pro rei da mata, senhor Josta. Ele tem lá se botar.